percebeu que tudo era uma farsa. Entreguei meu coração pra o amor, que era o mesmo que nada. Te tratei com jeitinho, te dei o meu carinho e você retribui com a desilusão. Acabou pra você. Professor, agora sou teu ex, o drama acabou. Nessa escola eu já fui professor, agora sou teu ex. Te dei o meu carinho e você retribui com a desilusão. Acabou pra você. Acabou pra você. Pegue seu amor e vai embora. Brincou de amar e agora chora. Nessa escola eu já fui professor, agora sou teu. Eu já fui professor, agora sou teu ex. Pegue seu amor e vai embora. Brincou de amar e agora chora. Nessa escola eu já fui professor, agora sou teu ex. O drama acabou. Nessa escola eu já fui professor, agora sou teu ex.